coração triste, cansado, despedaçado no sofrimento e em tormentas. Vivia minha alma e a tempestade não se acalmava. Meu coração, rumo perdido e dividido por um vazio, peça perdida e sem destino, distância eterna de um grande amor.